princípio era o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Usando esse verbo, existe grupos aliançados. Filadélfia, ex-barão. Escute bem essas palavras e escolha seu caminho. Tome a decisão certa, não queira ficar sozinho. Eu encontrei a paz em Jesus Cristo, meu abrigo. Não tenho nada a temer, muita ideia pra passar. Escute o que eu vou dizer, nada pode me calar. Ex-barão é o meu nome, não parei de atirar. Meto bala no capeta, no demônio que embaçar. Pode ser que dessa forma você não me reconheça, mas não preciso me vedar com baseado na cabeça. A minha vida é essa agora, mano, eu estou aqui, vivendo inabalável com Cristo, é assim. O meu verso está no verbo, naquele que se fez carne, pra renascer em Cristo, irmão, nunca é tarde. Loucura pra muitos, a sabedoria de Deus, mas se não quer acreditar, o problema é seu. Não quero guerra contigo, amigo, eu sou de paz, não quero atrito. Pra resolver alguma coisa, não preciso de conflito. Escute essas palavras e preste atenção. A inteligência é mais conveniente do que a bala do seu oitão. Do que a bala do seu oitão, irmão, irmão. Do que a bala do seu oitão, meu irmão. Do seu oitão, do seu oitão. O meu verso está no verbo, naquele que se fez carne, pra renascer em Cristo, irmão, nunca é tarde. O meu verso está no verbo, naquele que se fez carne, pra renascer em Cristo, irmão, nunca é tarde. A mente de um homem que se diz um ser brutal, armas, cocaína, seu próprio arsenal. De burrice estampada na cara, quer resolver tudo, quer resolver com uma bala. Amigo, não é desse jeito, pega logo a Bíblia e venha aprender direito a lição da vida. Inteligência nela citada é a única saída. Positivamente, pense, tente em conseguir um estilo de vida diferente, mas saiba, é a decisão sincera que Jesus Cristo traz a paz, soluciona pelos problemas com o diálogo. Não lhe satisfaz, pra você só basta uma carreira esticada, pulsação acelerada, a mente alucinada, arma carregada, a morte planejada, dizendo que está sempre pronto pra resolver qualquer parada. Não se importa em deixá-la, que era mãe desesperada, em ver seu filho morto caído na calçada, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Se fosse humano seu, você iria sentir o gosto, iria sentir a dor de perder. Mas antes disso acontecer, eu digo pra você: meu verso está no verbo, naquele que se fez carne, pra renascer em Cristo, irmão, nunca é tarde. Meu verso está no verbo, naquele que se fez carne, pra renascer em Cristo, irmão, nunca é tarde. Tem gente que se esquece, eu sei. Vive contrariando a lei, negando a graça. Favor imerecido, mas graças a Jesus Cristo eu estou fora de perigo. Tô vivo, fui ressuscitado das trevas para a luz, livre do pecado. Agora eu sou justificado, tenho um bom advogado, Jesus Cristo, o que morreu em um madeiro, alistado em seu exército, tropa de guerreiro. Estou preparado pra essa batalha, não estou só. Tenho três aliados, dois manos coligados: Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Johnny Leonardo. Filadélfia dá o recado, FPX, ex-barão, estamos aliançados. Hey, hey, hey, vem pro nosso lado. Seja sangue bom, mano, e seja um aliado. Não seja mais humano, alienado, escravo do pecado, cavalo do diabo. Vem pro lado certo, vem pro lado de gente que pensa. Porque você insiste em viver em decadência. Eu não bebo, não fumo, não cheiro, nem tudo no mundo é dinheiro. Deus é amor, é poder, entenda assim, lenda. Ele ama eu e você, fique calmo. Relaxa, controle suas emoções, mantenha a cabeça fria. Sem a morte de Jesus na cruz, o que você seria? Será que existiria? Creio que não, não. O meu verso está no verbo, naquele que se fez carne, pra renascer em Cristo, irmão, nunca é tarde. O meu verso está no verbo, naquele que se fez carne, pra renascer em Cristo, irmão, nunca é tarde. O meu verso está no verbo, naquele que se fez carne, pra renascer em Cristo, irmão, nunca é tarde.